Tem um homem na Bíblia, ele tinha o cargo, a responsabilidade de rei. Mas cá entre nós, pegar uma linguagem que se fala aí na rua, quem vestia as calças era a patroa. Entenderam, irmãos? Vamos ver quem é esse homem? Vamos ver. Mas isto não isentou ele da responsabilidade dele. Lá no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Um homem frouxo. Um homem que se deixava levar. No caso aqui, pela opinião da esposa. Só que sempre se deixa levar pela opinião ruim, pela opinião boa não deixa. Veja aí, capítulo 21, versículo 16. Reparem que eu estou começando a leitura antes de uma divisão que tem aí na sua Bíblia. Antes de um subtítulo. 21, 16, ali diz assim. Tendo Acabe, ele era o rei, ouvido que Nabote estava morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse da vinha. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita na Samaria. E eis que ele está lá na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe, o rei, ao profeta Elias, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porque tu vendeste para te fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei mal sobre ti. Arrancarei a tua posteridade, quer dizer, a tua descendência, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer seja livre, quer seja escravo. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, que foram dois reis maus, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, Jezabel era a mulher do rei. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os povos pagãos, os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre toda a sua casa. Amém, irmãos? Eu estava ali atrás fazendo os últimos retoques, colocando a cereja no bolo, se fosse uma confeiteira, o último detalhe. E um irmão ali atrás me perguntou, como vai ser a comida hoje à noite, pastor? E eu respondi, picante. Depois dessa leitura, tu já viu que é picante. É bem temperada, mas é boa. Veja, irmãos, o verso 16 que nós começamos no capítulo 21. Tendo Acabe ouvido que Nabote estava morto, foi até lá e tomou posse da terra que era do outro. O que aconteceu aí? Esse rei, ele tinha um palácio de verão No inverno ele morava na Samaria, no palácio principal, e no verão ele tinha, como todos os reis, tem mais de um palácio. E do lado do palácio tinha um homem que tinha uma propriedade, pequeno espaço de terra, e o rei chegou a esse homem Nabote e disse: eu quero comprar tua terra. Mas o homem disse ao rei: eu não posso vender, isso é herança dos meus pais, e terra que era de herança não se vendia, existia um costume. O rei foi para casa, entrou no quarto, ele era um homem, parece meio frágil sentimentalmente, para talvez dizer depressivo, e ele foi para casa e se deitou na cama e começou a ficar triste, triste, triste. E a mulher dele, Jezabel, uma mulher de outro país, que tinha implantado um falso culto ao Baal lá em Israel, ela pergunta: o que é isso, homem? Que cara é essa? De cama? Ah, estou de cama, eu quis fazer um negócio lá com o homem, que tem o terreno do lado do nosso palácio, mas o homem não quer vender, pobre homem, ele diz que aquilo é herança, eu estou triste, eu queria aquela terra, eu queria aquela terra. O quê? Tu é ou não é o rei? A Jezabel, deixa para mim. Ela foi lá e mandou matar o homem. Pobre homem, levantaram testemunhas falsas. E mataram o homem. E ela volta para casa, ele lá na cama. Ela diz: levanta, homem. Está tudo resolvido já. Como assim? O homem já está morto. Meu Deus, eu não queria essa mulher de inimigo. Hein? Hein, irmão? Essa mulher é uma fera. É uma máquina de matar gente. Pois, aí começou o versículo 16. Veja comigo. Tendo Acabe ouvido que Nabote estava morto, levantou-se para descer para a vinha, lá para o parreiral de Nabote, para tomar posse da terra. Então quer dizer que ele concordou com sua esposa má, que pudesse, matou o homem, e ele só falta ter feito assim o gesto que a gurizada faz. Te levanta aí, Eduardo, rapidinho. Aquele quando dá tudo certo, como é que é? Aí, o Nabote deve ter, tu é a mulher, não é tu é o cara, tu é a mulher. E ele está indo para tomar posse. Parece que o caso terminou. A terra é nossa, a força, a violência. Matamos o homem, agora está tudo ok, não há mais problema algum. Caso encerrado. Engano. Ele não contava que Deus iria entrar em cena. E Deus levanta o profeta Elias e diz: Elias, vai lá na terra de Nabote, do falecido Nabote. O rei está lá tomando posse da terra. Meus irmãos, o rei quando vai num lugar, ou um presidente da república, nunca vai sozinho, né? É uma comitiva, são seguranças, é todo um aparato, bom, muitas coisas. O rei estava lá, esse aparato, esse monte de gente, tudo, estava ali. E Deus diz para Elias, vai lá e diz para ele: meus irmãos, que dureza esse papel do profeta, está me entendendo? Talvez alguém diga: Senhor, eu não vou, esse homem vai me matar. Esse homem não. A mulher dele. Ele não é muito de briga, pelo que parece, mas a mulher. Mas ele vai, e aí o rei tem que ouvir as palavras do profeta. E o profeta chega e disse: não bastou matar, ainda vais tomar posse da herança. Ele já chegou, o profeta chegou na contramão, hein? Ele não economizou, Deus mandou, vai lá e diz para esse homem. Ah, diz mais, Elias. Os cães lamberam o sangue do pobre Nabote. Os cães vão lamber teu sangue também. Tu vai morrer. Uma morte indigna, porque Israel... cachorro era um animal imundo, não podiam criar cachorros, não tinham cachorros. Cachorro sempre foi um animal desconsiderado. Pois ter uma morte e o seu sangue lambido por cachorros, isso era uma morte desgraçada, a pior coisa que podia acontecer a alguém era isso. Ah, Elias, diz mais. Acabe, não vai sobrar um filho teu. Pô, o negócio está está ficando grave, esse homem está se apavorando. Não sei se você está lembrado, mas quantos filhos teve Acabe, o rei? Acho que você não deve estar lembrado disso. Ali adiante na Bíblia diz que ele teve 70 filhos. Gostei da tua cara. Faz de novo. Chegou, caiu o queixo. Vamos lá, vamos fazer esse gesto aí. Ele teve 70 filhos. Agora vamos fazer com imagem e som. Ele teve 70 filhos. Hoje de manhã tem uma irmã que senta bem aqui na frente. E ela é muito interativa no culto. E ela disse, meu Deus. Aí eu disse, irmã, não foi com uma mulher só, tá? Não, aí não tem jeito. Pois, não sobrou nenhum filho dele. O Senhor também disse para ele essas palavras duras pelo profeta. E disse, ah, eu tenho uma palavrinha para tua mulher também. Para Jezabel. Você viu ali no verso 23. Também de Jezabel falou o Senhor. Os cães, agora não vão lamber o sangue não. Os cães vão devorá-la. Dentro dos muros da cidade. Você lembra como é que ela morreu? Mulher má. Terrível, vingativa. Essa mulher, quando em determinado momento se viu perdida, o marido dela já tinha morrido. Quando se viu perdida, ela subiu no palácio, foi lá em cima numa torre. E aí um homem de Deus, um homem assim, temperamental mesmo, ele não economizava. Ele estava num carro de guerra, aqueles puxados por cavalos furiosos. E o homem disse para um outro secretário, empurra ela daí. E o cara lá acho que fez isso. Vai, Jezabel! E Jezabel se estraçalhou e ele embalou bem aquele carro. Naquele tempo seria mais ou menos um tanque de guerra. Aquele cavalo embalado, né? E passou por cima dela, saltou sangue para tudo que é lado. E aí vem, os cachorros comeram essa mulher. Se antes do seu marido lamber o sangue, a situação dela é pior. Você sabe como que morreu o Acabe? O Acabe foi para a guerra. Ele eram dois reis contra um terceiro. E o Acabe, para querer se poupar, disse para o outro rei, olha, tu vai vestido de rei, tá? Eu vou me disfarçar. Que aí ninguém me acha no meio da multidão. Porque sempre que se queria pegar o rei primeiro, né? E não é que um arqueiro do outro exército, joga uma flecha ao léu, assim, ao acaso, e mata, perfura a armadura que estava escondido, na qual estava escondido o Acabe, e mata ele, e ele fica muito ferido, e diz então para o seu motorista daquele carro, vai embora daqui, eu estou ferido mortalmente, e ele vai embora, e o rei morre, eles largam o rei fora da batalha, e vão lavar o carro, numa sanguinha ali, num arroio. E os cachorros bebem o sangue dele. O negócio está feio hoje de noite, não está, irmãos? Mas não está correndo sangue. Nosso não! Só o sangue de Jezabel, de gente ruim. Só o sangue de Acabe. Um frouxo que a sua esposa botava pilha nele, botava pilha, e ele ia. Ele conhecia Deus, esse homem. Ele tinha visto o Elias fazer milagres anterior. Ele viu quando Elias orou e não choveu 3 anos e meio. E quando depois Elias orou novamente e choveu. Sabe o que era aquele episódio da seca, da estiagem de 3 anos e meio? Esse falso Deus, esse demônio que a Jezabel implantou em Israel. A qual o Acabe se rendeu também. Esse demônio era de um povo vizinho. Que ela era filha de um rei vizinho. E ela traz os seus deuses. E esse homem que devia dizer, eu já tenho meu Deus. Ele cedeu para ela. Ah, parece que o homem apaixonado vira bobo. Né? Estava apaixonado por uma descrente. Assumiu a religião dela, os deuses dela. E o tal de Baal, que era a entidade maligna, era o deus da fertilidade. E aí o Israel dizia, o Israel verdadeiro, os crentes, o nosso Deus comanda o clima. E lá, no deus desta mulher má, Jezabel, ela dizia, é o Baal que domina o clima. Então, o Elias orou e não choveu 3 anos. E eles estavam chamando Baal 3 anos e meio, e nada. Quando Elias orou para que chovesse, choveu. E aí ficou determinado, quem é o Deus que comanda os tempos, os climas, temperatura? É o Deus de Israel. O Baal foi humilhado. Mas essa mulher má não se dava por vencida. Percebam, essa mulher, ela empurrava, ela incitava seu marido. Versículo 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe que se vendeu. Esse homem se rendeu ao pecado. Porque sua mulher, o que ela fazia com ele? O instigava. Por isso que eu comecei a dizer, eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe. Eu sou assim porque os outros me empurram. Os outros, vou usar uma palavra que há muito tempo eu não uso. Os outros me atiçam. Parece que é atiçar cachorro. Os mais velhos conhecem essa palavra? Os mais novos acho que não, né? Pega, pega. A Jezabel ficava ali. Vai, vai. E aí, mas minha esposa, eu não quero ir. Olha o pobre na baixa. Vem cá, tu é homem ou não é? Vai. Aí, opa, agora mexeu com o meu bril. Ele ia na pilha da esposa. Eu digo aqui, irmãos, que cada um de nós é responsável pela sua atitude. Mas os outros fizeram isso e eu acabei indo. Os outros me empurraram para um erro e eu acabei indo. Isto não vale dizer diante de Deus. Cada um de nós responde por si próprio. Mas vejam como Deus é bom. Esse Acabe, que já tinha visto milagres, agora estava ali numa situação de assassinar um homem, tomar a terra desse homem. Deus ainda tentou salvar Acabe. Mandou lá o profeta. Anuncia que vem dias difíceis. Mas ainda dava para se arrepender, irmãos. Senão Deus não teria mandado mais o profeta. Ainda tinha chance. Você viu que ele esboçou um meio arrependimento? Olhe ali no verso 27. Quando Acabe ouviu tudo isso, vai cair o mundo em cima dele. Ou melhor, vai cair o inferno em cima dele, porque a coisa vai ficar ruim. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes. Cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, e dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Ele deve ter pensado assim, irmãos, o que é que eu fiz? Lá por dentro, como é que eu fiz tamanha maldade? E Deus disse para o profeta, você viu o profeta, que ele se humilhou. Deus mandou dizer, vamos recuar, eu vou recuar, não vou botar todo esse juízo, toda essa condenação que eu colocaria agora sobre ele. O próprio Deus disse, eu vou recuar, mas vai vir sobre o filho dele. O que você está fazendo hoje, vai respingar nos teus filhos, vai respingar nos teus netos, vai respingar nos teus bisnetos, e nós podemos ir geração em geração. O que você faz de bom também vai respingar lá, e o que você faz de mal também vai respingar lá. Porque Deus enxerga mais de uma geração, meus irmãos. Às vezes as pessoas, em parte, estão colhendo também ensinos e jeitos de vida e de fé errada dos seus pais. Ou alguém está colhendo benefícios do que seus pais, seus avós ainda fizeram. Eu acabei de vir agora de um aniversário onde se teve um momento de palavra e adoração daqueles 2 moços que se queimaram lá em Santa Maria. Agora mesmo. Encheram um ginásio de esporte e um grupo de irmãos aqui foi lá fazer louvor, me pediram para dar a palavra. E eu falei uma coisa, eu não sei se o público entendeu e nem sei se a família entendeu. Mas a mãe dos meninos, ela tem uma história numa igreja cristã. Ela tem uma história. O pai dos meninos teme a Deus. Para mim, de tantos que morreram, esses dois não morreram. Bateram na trave. Quase morreram, vocês lembram? Eu disse a eles, o salvamento, que eles não sabem como saíram lá de dentro, não sabem nada. O salvamento, provavelmente ainda é fruto de orações antigas. Da mãe por longos anos, do pai, quem sabe de um avô, quem sabe lá de um bisavô que a gente nem sabe. A sua salvação agora, alguém orou por ti. Você sabia? Não, não sabia, pastor. Alguém orou por ti. A minha salvação, alguém orou por mim, quem sabe a nossa mãe, desde pequenininho, no entendimento que elas tinham na época. Mas Deus levou aquele pedido de mãe, aquele pedido de pai, Deus levou aquilo a sério, guardou aquelas orações, e um dia Deus plantou uma fé verdadeira em nós. Pois agora, meus irmãos, diz aqui que Deus recua um pouco na maldade que mandaria, no juízo. Acabe morreu, se fosse hoje, de bala perdida. Lá foi de flecha perdida. Não foi? Um cara joga uma flecha ao léu e acerta o rei. O rei que estava camuflado para não ser visto. Mas diz que o filho dele morre de uma flechada também. Já tá começando, pastor, tem uma maldição, hein? Tem. Tem sim. Veja aqui, meus irmãos, esse homem, quando ele devia ter dito lá no início, quando a sua mulher disse, eu vou lá matar o cara, para pegar a terra dele, não vai. Não vai porque isso é contra a vontade de Deus. Mas ele não se posicionou. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, quando alguém te convida para um erro, ou você mesmo está indo para um erro, te posiciona, diz não, não para ti, não se tiver que dizer não para a esposa, não para o esposo, não para um filho. Às vezes os filhos adolescentes dizem para os pais assim, os pais que têm braço firme, que não deixa filho ir aqui, lá, fazer o que quer, em lugares perigosos para eles. Os filhos dizem, pai, tu não gosta de mim, pai? Tu não gosta de mim, mãe? Os pais dos meus amigos deixam eles ir, mas tu não deixa. Os filhos estão enxergando nos pais um inimigo. Quando os pais são amigos, amigos nesse sentido de protetores, não são? Talvez estou falando uma coisa que já passou na tua casa. Já passou, irmão? Não é vergonha. Acontece nas melhores famílias, de os filhos pensar que pais são inimigos. Olha aqui, Acabe disse para o Elias, já me achaste inimigo meu. Pode ver o verso 20. Tu já me encontrou? Eu vim aqui tomar posse dessa terra. O que que tu faz aqui, maldito? Mais ou menos assim. Vem cá. O homem de Deus é o inimigo? O homem de Deus é o maldito? Está tudo inverso. Ele não viu que a esposa dele era maldita? E que a essa altura ele já era o maldito? Quando uma pessoa enxerga em Deus, nos pais, vamos trazer para o nosso contexto, no pastor, pastor é meu inimigo. Meus irmãos, se um pastor pensa que ele quer ser inimigo de então, ele não é homem de Deus. Mas quando tem que corrigir, tem que corrigir. Quando tem que falar, tem que falar. Não é fácil fazer o papel de Elias, viu? Não é fácil. E se alguém te traz uma correção, diz, irmão, tu está indo para um caminho perigoso. Ah, eu sou teu inimigo agora. O apóstolo Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16. Vocês me consideram inimigos porque eu falo a verdade? Não parece às vezes assim? Que aqueles que estão fazendo certo em nome de Deus, mas sabe quem os vê como inimigos? A pessoa que já está cega pelo diabo. Eu sei o que eu estou dizendo, irmãos. quando a pessoa já está toda embaralhada, ela já quer, rumou para o lado do pecado. Você viu o Acabe? Esse homem estava todo enroscado, o profeta falou duas vezes para ele. Ninguém, nunca houve um rei como tu, Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal. Se vendeu significa, tu te rendeu ao pecado. No caso, também por inspiração da mulher dele. Ele disse, tudo bem, querida, vamos lá. Bola para frente, para o pecado. Quando ele devia ter dito, não, nós não vamos fazer isso. Quem era o rei? Era ele. Mas ele já tinha cedido no aspecto espiritual. Ele já tinha adotado os deuses dela. Ele já tinha se rendido. Render-se significa alguém que se entrega, não é? Ele já tinha se entregado. Não só para a esposa. Ele se entregou espiritualmente. E Deus ainda querendo salvá-lo. Estão vendo? Deus se esforçando. Pois, se você olhar aí no capítulo 22, aí no lado onde nós lemos, dê uma olhadinha. Olha o que ele diz do outro homem de Deus chamado Micaías, verso 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá. Era dois reis conversando. Existe um outro profeta aí, pelo qual se pode consultar o Senhor. Agora é o Acabe falando, tá? Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Esse é Micaías. A essa altura, tu já deve estar tirando as tuas conclusões. Esse Acabe está tão enredado com o diabo e com práticas malignas, a cabeça dele, coração, já está tudo no engano, que ele se revolta agora não é contra Elias, tem um outro homem chamado Micaías. E o Josafá era um rei que conhecia Deus, também um bom rei. Os dois estavam conversando num determinado momento e o Josafá pergunta, escuta, tem um profeta aqui em Israel que dá para nós consultar a Deus? Tem um profeta, mas eu não gosto dele. Ele sempre fala contra mim. Mas como é que vai falar a favor de um cara desse? Entenderam o que está rolando aqui, meus irmãos? Não te torne inimigo. Seja do teu pai, da tua mãe, seja de uma autoridade lá no trabalho, que quer o teu bem, mas de repente você não enxerga o seu bem. Ou, aqui na igreja eu não gosto do pastor. Irmão, tu nunca vai me ver um inimigo em ti, contra ti. Mas ainda que a gente possa ter que dizer coisas que, ao natural, o ser humano não gosta, o orgulho humano não gosta de ouvir. Quando é chamado a atenção, diz, irmão, vamos se corrigir aqui. Sabe o que diz a palavra? Enquanto Deus está nos disciplinando, é um sinal que Ele nos ama. Se Deus parar de disciplinar, sabe o que Deus fez? Deus largou de mão. Quer errar? Erra à vontade. Quer quebrar a cara? Quebra! Entenderam isso, irmãos? Vejam. Esse homem, Acabe, tem problemas com os homens que falam em nome de Deus. Ele só profetiza o que é ruim contra mim. E esse Micaías era um homem de Deus. E como? Se continua lendo em casa, aí tu vai ver. Esse Acabe destruiu a vida dele. Destruiu o país dele. Destruiu o reinado dele, vamos dizer, o ministério dele. Esse é um homem que foi destruindo, porque ele não se posicionava. Até quando lá no final, meio se arrependeu. Porque se ele tivesse se arrependido por completo, Deus não teria deixado o juízo cair sobre ele. Ele botou roupa de pano de saco, tirou a roupa de rei, era um sinal de arrependimento. Ele andava cabisbaixo, triste. Você viu ali no verso 27 final? Acabe é um homem que oscila. De repente ele ouviu o profeta e ficou comovido. Ah, é mesmo, é verdade o que Elias está dizendo. Ele chega em casa, ouve Jezabel. Ele muda de opinião. É verdade. Jezabel, tu tens razão. Esse Elias não presta. Esse homem vai assim. Quando oscila, se a energia elétrica oscila muito, qual o resultado lá dentro da nossa casa? Nossos aparelhos domésticos queimam. Se você na sua conduta oscila, na sua fé, você para cima e para baixo, para cima e para baixo, começa a queimar. Eu vou usar agora, sabe o que a Bíblia diz? Que nosso coração começa a endurecer. Tu vai para cima e aí alguém te dá uma pressão do outro lado, tu cede, alguém te dá do outro, tu cede. Esse era um dos problemas de Acabe. Um homem que estava cego pelo pecado. Esse homem via nos servos de Deus inimigos. Quando que eram as únicas pessoas que podiam ajudá-lo. Assim morreu todos os filhos dele. Dos 70, não sobrou nenhum. É quase impossível alguém dizer, olha, eu tenho 70 filhos e eles todos vão ter vida normal e longa. E dizer que todos tiveram a vida interrompida muito cedo. É quase impossível um negócio desse, não é? Mas aconteceu. Porque o pai se desviou de Deus. O pai escolheu um caminho perverso. O pai afrontou Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo disse lá no Novo Testamento? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Espera que eu vou te explicar. Aguilhão, aqui no interior do Rio Grande do Sul, se chama de guiada. Alguém sabe ali aquele, uma madeira comprida que tem tipo um prego na ponta e se dá uma cutucadinha para os bois andar. Os mais velhos conhecem isso? Quem conhece aí me dá um sinal, olha aí, ó. É ou não é? A gente dá umas cutucadinhas no boi. E de vez em quando o boi dá um pataço naquilo lá. Você acha que o boi vai se machucar? Claro que vai. O apóstolo Paulo diz que nós não vamos vencer Deus, nós não vamos vencer a verdade. A verdade, Deus vai superar tudo. Aqueles que são do Senhor vão vencer, você vai vencer. Vou adaptar o ditado que o apóstolo Paulo disse. Não dá para dar soco em ponta de faca. É a mesma coisa. Eis que Paulo, tu começa a dar soco em ponta de faca, a faca não estraga, pode ficar seguro. Mas tua mão vai esfacelar toda. Nós não vamos vencer Deus. Acabe não vai vencer Deus. E nem os profetas do Senhor. Acabe, Jezabel e toda a sua turma não vão vencer. Fica do lado do Senhor. Não tem em Deus um inimigo. Ainda que Deus te chame a atenção, ainda que te corrija, é um sinal que te ama. Jezabel tem um fim desgraçado. Acabe também. Seus filhos também. Seu outro filho, o rei, depois dele, também. O que é que nós concluímos? É melhor seguir o Senhor. Se aqui tem algum filho adolescente, jovem, teu pai e tua mãe não são teus inimigos. Os jovens estão sentados mais lá em cima. Pode ser que eles tenham que te corrigir quase todos os dias. Alguma coisa. Ouve pai e mãe. Honra pai e mãe. É isso que a Bíblia diz. Pais não precisam concordar com os filhos. Não deixa eles soltos, viu, pais? Eles estão sob teu cuidado. Deus te colocou como cuidador deles. E nesse cuidado significa muitas vezes corrigir o percurso. Não abre mão do teu papel, pai e mãe. Filhos, não adianta brigar com os pais. Deus não vai mudar. Deus mandou honrar e esse mandamento não dá para arrancar da Bíblia. E ainda que alguém te arrancasse da Bíblia, a verdade de Deus não muda. Isso vale em tudo, irmãos. Vale em tudo. Não pensa que alguém que vai te ajudar venha a ser teu inimigo. Às vezes, muitas vezes, é Deus usando uma pessoa para te proteger. Enxergue isso. No caso aqui, estava usando, ainda que de maneira dura, usando Elias para dizer verdades e juízos, condenações que viriam. Mas esse homem, ele não se corrigiu. totalmente. Começamos o culto, Jerusalém, Jerusalém, que mata, apedreja os profetas e os mata. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não o quisestes, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém matou Jesus. 37 anos depois, anos 70, veio um general de Roma, general chamado Tito, e acabou com Jerusalém. Lembra que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra. Teus filhos dentro de ti serão esmagados. E assim foi. Pode ler na história. No ano 70, pode ler o que aconteceu com Jerusalém. Até hoje, o templo não foi reconstruído ainda. Destruído lá em 70. Os juízos de Deus. Quando rejeitada a graça, só resta juízo. Quando rejeitado o amor de Deus, só resta a condenação. Eu não disse que seria picante a palavra hoje? Pastor, quer gerar um temor em nós? Quero, é exatamente isso. É temor. Respeito a Deus. Respeito àqueles que Deus levantou para cuidar de ti. Em qualquer, desde dentro de casa, na sociedade, na igreja. Respeito para com esse. Eles não são teus inimigos. Uma época se levantou no nosso país, uns anos atrás, de uma maneira muito forte, que todo empregado via no patrão um inimigo. Quem lembra disso aí? A década de 80, isso foi muito forte. Os mais velhos aqui sabem do que eu falo. Movimentos grandiosos contra patrão. Depois que eles chegaram no poder, isso mudou um pouco. Porque muitos deles são patrão. Mas patrão não é inimigo. Não é, irmãos. Tem muitos de vocês aqui que têm funcionários. E eu conheço vocês, eu vejo que vocês não arrancam a pele do funcionário. Não tiram o sangue, estão abençoando. Irmãos, deixa Deus pastorear a vida de vocês. Se alguém te incita para o erro, não entra nisso. Eu às vezes passo na rua, alguma noite, mais é sexta para sábado, sábado para domingo, e tu vê aqueles jovens num posto de gasolina, todo mundo tomando cerveja, mas a lei é seca, né? Seca no papel, né? Eu vou dizer, eu jamais embarcaria com um jovem no carro de um cara que bebeu bebida alcoólica. Jamais! Primeiro por ser ilegal, mas porque eu amo a minha vida. E vocês embarcariam num cara que já tomou 5, 6 cervejas? Não embarcaria no que tomou uma cerveja, muito menos. Pode ir, se a polícia quisesse pegá-los, é só ficar na saída do posto. Não precisa fazer barreira longe. Cuida, irmãos. Não embarcar, mas é só entrar aqui no carro, eu te dou uma carona. Eu vou de a pé. Eu vou de a pé. Façam isso, não compartilhem com nada que é errado. Ah, mas minha esposa diz para nós fazer um negócio, não faça. Meu esposo diz para, não faça. Não entre em canoa furada, já se dizia há muito tempo, não é? Não entra nisso, vai dar errado. Se você soubesse, cada 100 aviões que saem de Porto Alegre a São Paulo, 90 caíssem. Tu embarcaria? Por que não? 10 vão chegar lá. Olha o lado positivo. Pastor, tu é louco. Eu não embarcaria também, eu penso igual vocês, tá? Não se preocupe. Agora, esse tipo de desobediência aqui, esse tipo de coisa, de se levantar contra o Senhor, contra os servos do Senhor. Sabe o que tem, irmão? De cada 100 aviões, se falando nessa linguagem, caem os 100. A desobediência não fica sem Deus fazer um acerto de conta, irmãos. Deus, a Bíblia diz que Deus é justo. Deus é bom. Mas Ele é justo. Por isso, se qualquer um de nós está pensando em ir para um lado errado, para com isso agora. Seja dentro de casa que estão te incitando para o erro, não vá mais. Pode ser que alguém vai sair do culto e falar, esposa, querida, tem um negócio que não está legal entre nós temos que arrumar isso. Pais e filhos, pode ser que tenha alguma coisa errada, nós temos que arrumar isso, vamos arrumar. Lá no trabalho tem alguma coisa errada, arrume logo. Porque entendo que da parte de Deus, é uma forma de nos advertir nessa noite. Ainda dá para escapar da condenação e do juízo, ainda dá. Porque ao ouvirmos isso, a graça de Deus está sendo, você está sendo convidado para receber graça. Com mudança, é claro. Mas não vale um meio arrependimento. Não vale um negócio meio exterior, o rei botou lá pano de saco, uma série de coisas. Houve uma medida de arrependimento, houve. Mas eu diria parcial. Parcial. Vamos ser crente total, né? De verdade. Porque se a gente é meio crente, a gente é meio ímpio também. Ah, eu sou meio crente. Não dá, não dá. Não vamos diluir o evangelho. Antigamente, os meninos, mais eram meninos, iam entregar leite nas casas, num litro. Lembram disso? Anos atrás, talvez que 30 anos atrás, né? Não é tão longe, é logo ali 30 anos atrás. Quando a gente está mais ou menos nos 50, 30 é logo ali atrás, né? E os meninos tomavam um pouco do leite no bico, né? Pegava um tamanco, eles estavam de tamanco na época, e botavam água. Ah, não faça um cara feio, gente, tranquilo. É leite batizado, né? Leite diluído com água, às vezes era água ali, quando chovia, a água ali que ia do lado da rua. Isso já era uma mistura, já que não era leite 100%. Irmãos, eu sei que a gente faz até cara feia ao lembrar disso. Mas um crente diluído, um pouco de verdade e um pouco de mundo, temos que fazer cara feia também. Ah, estão dizendo que é tipo crente. Tem uma propaganda aí, né, de uma TV, é uma TV, uma internet, que eu não vou fazer propaganda para eles, eu não estou ganhando nada. Mas tu é crente, eu sou tipo crente. Tá? Irmãos, isso aí não dá, não dá. O Acabe acho que tentou ser tipo fiel, tipo crente, não colou. O juízo veio sobre ele. Encerramos só lembrando o que a maligna Jezabel o instigava. Mas isso nunca tirou a responsabilidade dele. Porque quando Deus mandou Elias na vinha falar, não mandou falar com Jezabel. Mandou falar com Acabe. Né? Não bastava dizer como Adão disse, ah, mulher que tu me deste, Senhor. Isso não cola para Deus, não vale. Teme a Deus, anda com Deus, ser fiel a Deus. Quer abençoar teus filhos? Quer abençoar teus netos? Teus bisnetos que nem existem ainda? Semeia para eles no futuro. Semeia a obediência, que eles vão colher coisas de Deus, porque Deus vai se lembrar de ti. Muitas vezes Deus não fez coisa pior contra Israel, porque diz assim na Bíblia, Deus só não faz tal juízo por causa do seu pai Davi. Lembra? Muitas vezes, por causa deles lá que foram fiéis, Deus não fazia punições maiores. Anda com Deus. Tua posteridade, teus futuros filhos e netos vão colher o que eles não plantaram, mas Deus viu o que você plantou. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Se em algum aspecto dessa palavra que você ouviu, Deus te falou algo, Às vezes é uma frase. Eu estou falando há 45 minutos, irmãos. Às vezes é uma frase no meio. Uma palavra só. Se Deus falou contigo, pega isso para ti. Te agarra nisso. Ainda que fosse uma chamada de atenção. Te agarra nisso. E te corrige. Ah, pastor, tu pegou pesado, tu machucou. Não adianta tu me olhar assim, a verdade de Deus não muda. Não me tem como teu inimigo. Eu sei que não dá para ter 1 milhão de amigos, eu também não tenho 1 milhão de amigos. Mas, se num ou noutro aspecto, ou em mais de um, essa palavra te serviu, o temor a Deus cresceu no teu coração, que bom. Fale com o Senhor. Eu gostaria que você, pessoalmente, dissesse a Deus, se alguém te instigou, não vai na onda. Se alguém quer te arrastar para um defeito, para um erro, não embarca nisso. Esse avião cai, 100% deles caem. Fala com o Senhor, fala. Se o teu temor a Deus estava muito fraquinho, você não estava respeitando devidamente ao Senhor, volta a respeitá-lo a partir do que ouviste. Porque o futuro de quem faz o mal, o futuro destes, é muito ruim. Não só para ele, para os seus descendentes também. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite. Eu sei, Senhor, é uma noite de nós como que sentimos chacoalhados na alma, chacoalhados por dentro. Eu quero te pedir, Deus, reforça o temor nosso por ti. Você está pedindo isso para Deus? Quer pedir junto comigo? Me ajuda a te temer mais, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ver nos meus pais alguém que está no teu nome. Nos meus líderes alguém que está no teu nome. Me ajuda a ver isso, Senhor. Senhor Deus, eu te peço. Naquilo que precisamos ser perdoados por ti, perdão, Deus. Misericórdia. E se já tinha algum juízo a caminho, te pedimos, interrompa, Senhor, que nós queremos tomar nova atitude. Você pode orar isso comigo? Se já tinha algum juízo a caminho, Senhor, interrompa. Porque eu quero me corrigir, Senhor. Não foi em vão que cheguei aqui nesta noite. Não foi em vão que ouvimos essa palavra, Senhor. Uma palavra assim, que diz para a gente não se associar com quem está tramando o mal, como aquela Jezabel, com aquela mulher dominadora e má. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel a ti. Andar perto de ti, Senhor. E perto daqueles homens e mulheres que te amam. No nome de Jesus, Pai. Livra-nos desse espírito de Acabe. Esse homem que ora estava perto de Elias e ora já seguia o que sua malvada esposa dizia. Ora estava com Deus, ora estava com o Baal. Não, Senhor, isso não serve a nós. Se você concorda comigo, pode dizer amém. Amém, Pai. E amém. Amém, irmãos. Não dá para andar com o Senhor e com Baal. Não dá. Não dá para ouvir Elias e Jezabel ao mesmo tempo. Não dá. Nós temos que nos posicionar. Amém? Amém. Qual é, Daniel? A ele a glória. Uma abençoada semana, irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. E o que for necessário fazer correções, corrija. porque o Senhor te ama. Amém?